aqui na terra entoa uma adoração e Deus recebe e a glória desce, porque pra Deus o teu louvor tem cheiro e unção. E quando louva, Deus faz milagres, o céu se abre, as mãos de Deus se movem.